Ficheiro 16, capítulo 10. Os presentes da avózinha Bacon. Uma vez atendido o último dos meus pacientes, espreguicei-me voluptuosamente em bicos de pés, com uma gratificante sensação de dever cumprido. Apesar de todos os problemas que eu não podia realmente tratar, todas as doenças que não podia curar, mesmo assim fiz tudo o que pude. E fui bem feito. Fechei a tampa do meu estojo médico e agarrei nele. Murray oferecera-se gentilmente para trazer o resto do meu equipamento, em agradecimento por um saquinho de folhas secas de sene e pela minha placa sobressalente para preparar remédios. O próprio Murray ainda atendia o seu último paciente, franzindo o senho enquanto examinava o abdômen de uma velhinha pequena de touca e chale. Acenei-lhe em jeito de despedida e ele retribuiu com um meneio de cabeça meio distraído, virando-me as costas para agarrar na sua lanceta. Pelo menos lembrou-se de a mergulhar em água a ferver. Vi-lhe os lábios moverem-se enquanto ele recitava o encantamento de Brianna num sussurro. Tinha os pés dormentes de ter ficado em pé no chão frio e doíam-me as costas e os ombros, mas não estava verdadeiramente cansada. Havia pessoas que iriam dormir esta noite aliviadas das suas dores, outras que iriam sarar bem agora, com as feridas tratadas e com curativos limpos e articulações no lugar. Ainda outros que eu podia afirmar ter salvado da possibilidade de infecção grave ou mesmo da morte. Eu dera ainda uma outra versão do meu próprio Sermão da Montanha, pregando o evangelho da nutrição e da higiene às multidões reunidas. Abençoados os que comem verduras, pois manterão os seus dentes sãos, murmurei para um cedro vermelho. Fiz uma pausa para arrancar algumas bagas aromáticas e esmaguei uma com a unha do polegar, apreciando o perfume pungente e límpido. Abençoados os que lavam as mãos após limparem os rabos, acrescentei, apontando um dedo de advertência para um gaio azul que pousara num galho próximo, pois não adoecerão. O acampamento estava agora à vista, e com ele a deliciosa perspectiva de uma chávena de chá quente. Abençoados os que fervem a água, disse eu ao gaio, vendo uma nuvem de fumo erguer-se da pequena chaleira pendurada sobre a nossa fogueira, pois serão considerados salvadores da humanidade. Senhora Fraser? Uma vozinha ao meu lado interrompeu-me os devaneios. Baixei o olhar, deparando-me com Eglantine Bacon, de 7 anos, e a sua irmã mais nova, Pansy. Um par de meninas de rostinhos redondos e cabelos louros, abundantemente salpicadas de sardas. Olá, queridas, como estão? Perguntei sorrindo-lhes. Pareciam muito bem, a julgar pela aparência de ambas. A doença numa criança geralmente é visível à primeira vista. E as duas pequenas Bacon estavam visivelmente a vender saúde. Muito bem, senhora, muito obrigada. Eglantine fez um rápido cumprimento com a cabeça. Depois empurrou a cabeça de Pansy com a mão para que ela também fizesse uma reverência. Uma vez feitas as cortesias, os Bacon eram pessoas da cidade, de Edenton, e as meninas eram bem educadas. Eglantine enfiou a mão no bolso e entregou-me um objeto de tecido. A vozinha Bacon mandou-lhe este presente, explicou ela orgulhosamente. Enquanto eu desdobrava o tecido, uma enorme touca, embelezada com rendas e debruada com fitas lilases. Ela não pôde vir à Assembleia este ano, mas disse que devíamos trazer isto à senhora e agradecer pelo remédio que lhe mandou para o reumatismo dela. Ela pronunciou a palavra devagar, o rosto contraído pela concentração. Depois relaxou, radiante de orgulho por ter conseguido dizer a palavra corretamente. Ora essa, obrigada, que linda! levantei a touca para admirar, atribuindo interiormente uma série de adjetivos à avózinha Bacon. Eu conhecera esta terrível senhora alguns meses atrás, na plantação de Farquhar Campbell, onde ela visitava a mãe, idosa e antipática, de Farquhar. A senhora Bacon era quase tão idosa como a velha senhora Campbell e igualmente capaz de aborrecer os seus descendentes. No entanto, também possuía um extraordinário sentido de humor. Ela desaprovara, alto e bom som, diversas vezes, e até na minha cara, o meu hábito de andar sempre com a cabeça descoberta, dizendo que não era apropriado para uma mulher da minha idade não usar uma touca ou um lenço, repreensível na mulher de um homem da posição do meu marido. E mais ainda, que só mulheres de má reputação e baixo nível usavam o cabelo solto pelos ombros. Eu rira-me, ignorara, e dei-lhe uma garrafa de whisky de qualidade inferior, com instruções para que tomasse um pequeno gole ao pequeno almoço e outro após o jantar. Sendo uma mulher capaz de reconhecer uma dívida, resolver retribuir muito à sua maneira. Não vai pô-la? Eglantine e Pansy olhavam-me com confiança. A vozinha disse-nos para nos certificarmos de que a senhora experimentava a touca, para lhe podermos dizer como ficava. Ai, sim? Não tinha como escapar, então. Sacudi o objeto, enrolei o meu cabelo para cima com uma das mãos e enfiei a touca. Ela sucumbiu sobre a minha testa, quase me chegando à cana do nariz e cobrindo as minhas faces com um drapeado de fitas, fazendo-me sentir como um esquilo a espreitar do seu esconderijo. Eglantine e Pansy bateram as palmas num acesso de euforia. Pensei ouvir sons de gargalhadas abafadas, algures atrás de mim, mas não me virei para ver. Por favor, digam à vossa avó que eu agradeço o lindo presente. Está bem? Dei umas palmadinhas carinhosas nas cabecinhas louras, ofereci a cada uma um caramelo de melaço do meu bolso e mandei-as de volta à mãe. Eu já estava a erguer a mão para retirar aquela excrescência da minha cabeça quando percebi que a mãe delas estava presente. Na realidade, provavelmente estivera ali o tempo todo, a espreitar por trás de um diospireiro. Exclamei, convertendo o meu gesto num ajuste ao chapéu. Segurei a aba caída com um dedo para poder ver melhor. Senhora Bacon não a tinha visto. A senhora Fraser... O rosto de Polly Bacon estava corado com um delicado tom róseo, sem dúvida, devido ao ar frio do dia. Tinha os lábios comprimidos, mas os olhos dançavam sob os drapeados da sua própria e muito adequada touca. As meninas queriam dar-lhe a touca, disse ela diplomaticamente, desviando os olhos da minha cabeça. Mas a minha sogra mandou-lhe um outro presentinho. Achei melhor ser eu mesma a entregar-lhe. Eu não sabia se queria outro presente da avózinha Bacon, mas aceitei o embrulho oferecido com toda a gentileza que pude reunir. Era uma bolsinha de seda à prova de água, tufada com algo, com um aroma botânico ligeiramente oleoso e levemente adocicado. Na frente via-se o tosco desenho de uma planta, pintado com uma tinta castanha, algo com um talo direito e com o que pareciam ser umbelas. Pareceu-me ligeiramente familiar, mas não consegui identificar. Abri o cordão e despejei uma pequena quantidade de minúsculas sementes castanho-escuras na palma da minha mão. O que são? Perguntei, levantando os olhos para Polly, intrigada. Não sei o nome em inglês, disse ela. As índias chamam-lhe Dauco. A própria avó da avózinha Bacon era um xamã da tribo Catauabá. Sabia? Foi lá que ela aprendeu a utilizar a planta. Ai, sim? Agora eu estava mais do que interessada. Não era de admirar que o desenho me parecesse familiar. Devia ser a planta que Naya Uene me mostraram uma vez a planta da mulher. Mas para ter a certeza perguntei qual é a utilidade dela. As faces de Polly ruborizaram-se e ela olhou em redor da clareira para se certificar de que ninguém estava suficientemente perto para ouvir, antes de se inclinar para a frente e sussurrar-me. Impedem que uma mulher engravide. Toma-se uma colher de chá todos os dias, num copo com água. Todos os dias, não se esqueça. E a semente do homem não consegue fixar-se no útero. Os seus olhos encontraram os meus. E apesar de a luminosidade do divertimento ainda continuar no fundo, algo mais sério também estava lá. A vozinha disse que a senhora é uma curandeira. Deu para ela notar. Quando é um caso de aborto, criança nado morta ou febre puerperal, sem falar do sofrimento de perder um bebé vivo, ela disse-me que eu tinha de lhe dizer que é melhor prevenir do que remediar. Agradeça à sua sogra por mim, disse eu sinceramente. As mulheres da idade de Polly tinham em média 5 ou 6 filhos. Polly tinha 2 meninas e não apresentava aquele aspecto exaurido de uma mulher desgastada, com várias gestações indesejadas. Era mais do que evidente que as sementes funcionavam. Polly anuiu com a cabeça, com um sorriso a brilhar-lhe no rosto. Sim, eu dir-lhe-ei. E ela também disse que a avó dela dizia que era uma magia das mulheres. Não devia ser mencionada aos homens. Olhei pensativamente para o outro lado da clareira, para onde Jamie conversava com Archie Hayes. Jamie a pestanejar sonolentamente na curva do seu braço. Sim, eu sabia bem que alguns homens podiam levantar objeções ao remédio da avózinha Bacon. Seria Roger um deles? Despedindo-me de Polly Bacon, levei a minha caixa para a nossa tenda e guardei a bolsinha com as sementes com cuidado no fundo. Um acréscimo muito útil para a minha farmacopeia. Se Naya Wene e a avó da senhora Bacon estivessem certas, era também um presente que vinha a calhar, tendo em conta a minha conversa anterior com Bri. Mais valioso até do que a pequena pilha de peles de coelho que eu acumulara, apesar de serem mais do que bem-vindas. Onde é que eu as colocara? Olhei à volta do entulho espalhado pelo acampamento, ouvindo parcialmente a conversa dos homens atrás de mim. Lá estavam elas, logo abaixo da borda da lona. Levantei a tampa de um dos cestos de comida vazios para as guardar para a viagem de regresso. Stephen Bonnet. O nome atingiu o meu ouvido como a picada de uma aranha e eu deixei cair a tampa com um baque estrondoso. Olhei rapidamente em redor do acampamento, mas nem Brianna nem Roger estavam por ali. Jamie estava de costas para mim, mas fora ele quem falara. Tirei a touca da cabeça, pendurei-a cuidadosamente num galho de cornizo e fui juntar-me decididamente a ele. Sobre o que quer que os homens estivessem a falar, interromperam ao ver-me. O tenente Hayes agradeceu-me educadamente mais uma vez pela minha assistência cirúrgica e despediu-se, o rosto redondo e inexpressivo, nada revelando. O que é que tem o Stephen Bonnet? Perguntei assim que o tenente se afastou o suficiente para não ouvir o que dizíamos. Isso era o que eu estava a perguntar, Sassenach. O chá já está pronto? Jamie fez um movimento na direção da fogueira, mas eu fi-lo parar, agarrando-lhe o braço com a mão. Por quê? Quis eu saber. Mantive a minha mão no braço dele e ele relutantemente virou-se para me enfrentar. Porque eu quero saber onde é que ele está, disse sem se alterar. Não fez qualquer tentativa para fingir que não me tinha entendido. E uma sensação fria instalou-se-me no peito. O Hayes sabia onde ele estava? Ouviu alguma coisa sobre o Bonnet? Ele abanou a cabeça em silêncio. Estava a dizer-me a verdade. Os meus dedos relaxaram com alívio e ele libertou o braço da minha mão. Não com raiva, mas com um sentimento de tranquilo e absoluto distanciamento. Isto é, sim, da minha conta, disse eu em resposta ao gesto. Mantive a voz baixa, olhando à volta para ter a certeza de que nem Brie nem Roger podiam ouvir. Não vi Roger. Brie estava de pé junto à fogueira, absorvida numa conversa com os Bug, o casal idoso que Jamie contratara para ajudar na administração da propriedade. Virei-me novamente para Jamie. Por que é que estás a procurar o homem? Não faz sentido querer saber onde o perigo pode estar? Ele não estava a olhar para mim, mas diretamente por cima do meu ombro, sorrindo e anuindo com a cabeça para alguém. Olhei para trás e vi Fergus a dirigir-se para a fogueira, esfregando a mão vermelha de frio debaixo do braço. Ele acenou alegremente com o seu gancho e Jamie ergueu uma das mãos, retribuindo. Mas virou-se um pouco, ainda de frente para mim, numa manobra bem sucedida, para evitar que Fergus viesse juntar-se a nós. A sensação fria regressou, aguda como se alguém me tivesse picado o pulmão com um estilhaço de gelo. Claro, disse eu o mais friamente possível, tu queres saber onde ele está, para não ir até lá, não é? Algo que poderia ter sido um sorriso perpassou-lhe pelo rosto. Sim, disse ele, sem dúvida, considerando a escassez da população da Carolina do Norte em geral e a distância e o isolamento de Fraser's Ridge em particular, as hipóteses de tropeçarmos em Stephen Bonnet, por acaso, eram mais ou menos equivalentes a sair pela porta da frente da casa e pisar uma alforreca. E Jamie sabia muito bem isso. Olhei para ele de esguelha. O canto da sua larga boca retraiu-se por um instante. Depois relaxou, os olhos voltando à seriedade. Havia uma razão para ele querer localizar Stephen Bonnet. E macacos me mordam se eu sabia muito bem qual era. Jamie, disse eu, e agarrei-lhe o braço com a mão outra vez. Deixa-o em paz, por favor. Ele colocou a mão dele sobre a minha, apertando-a, mas não me senti tranquilizada com o gesto. Não te preocupes, Sassenach. Andei a fazer perguntas ao longo da assembleia, durante a semana inteira, falando com homens de Halifax a Charleston. Não há qualquer notícia do homem em lugar algum da colónia. Ótimo, disse eu. E era. Mas não me passou despercebido que ele andara à cata de Bonnet com persistência e que não me dissera nada. E também reparei que ele não prometeu parar de o procurar. Deixa-me em paz, repeti docemente, com os olhos fixos no dele. Há muitos problemas a caminho, não precisamos de mais. Ele aproximara-se de mim para melhor evitar interrupções. E eu consegui sentir a sua força onde ele me tocava, o seu braço sob a minha mão, a sua coxa a roçar a minha. Força e paixão, tudo a envolver um núcleo de vontade de aço que o tornava um projétil mortal, uma vez disparado. Tu dizes que é da tua conta. Os seus olhos estavam firmes, o azul clareado pela luz do outono. Eu sei que é da minha. Estás comigo, então? O gelo floresceu no meu sangue. Aguilhões de pânico glacial. Raios, pardão. Ele falava a sério. Havia uma única razão para procurar Stephen Bonnet. Só uma. Girei nos calcanhares, puxando-o comigo. De modo que ficámos muito juntinhos, os braços entrelaçados, a olhar para a fogueira. Brianna, Marsali e os Bug, agora, ouviam extasiados enquanto Fergus narrava algo, o rosto iluminado de frio e risonho. O rosto de Jamie estava virado para nós por cima do ombro da mãe, os olhos redondos e curiosos. Eles são da tua conta, disse eu. a voz baixa e a tremer de intensidade, e da minha. O Stephen Bonnet já não lhes causou mal suficiente? E a nós? Sim, mais do que suficiente. Abraçou-me. Eu sentia-lhe o calor do corpo através das roupas. Mas a voz era fria como a chuva. Fergus olhou para nós. Sorriu-me calorosamente e continuou com a sua história. Para ele, parecíamos sem dúvida um casal, partilhando um breve instante de afeto, as cabeças unidas num gesto de intimidade. Eu deixei-o ir-se embora, disse Jamie serenamente, e todo o mal veio daí. Posso deixá-lo andar livre por aí, sabendo o que ele é e que eu o libertei para que ele espalhasse a desgraça? É como perder um cão infectado com raiva, Sassenach. Tu certamente não irias querer que eu fizesse isso. A sua mão estava pesada, os dedos frios sobre os meus. Libertaste-o uma vez. A coroa capturou-o novamente e ele está livre agora. E a culpa não é tua. Talvez não seja culpa minha que ele esteja livre, concordou ele. Mas é certamente o meu dever não deixar que continue assim, se eu puder. O teu dever é para com a tua família. Ele agarrou-me o queixo com a mão e inclinou a cabeça, os olhos fixos nos meus. Achas que eu os colocaria em risco? Alguma vez? Endireitei-me, resistindo por um longo momento. Depois deixei que os ombros relaxassem e que as minhas pálpebras fechassem em capitulação. Respirei longa e tremulamente. Eu não iria ceder completamente. Há um risco na caça, Jamie, disse eu serenamente. Tu sabes disso. O aperto relaxou, mas a sua mão ainda me agarrava ao rosto, o polegar a traçar o contorno dos meus lábios. Eu sei, murmurou ele. O vapor do seu hálito tocou-me na face. Mas sou caçador há muito tempo, Claire. Não vou colocá-los em perigo, juro-te. Só te vais colocar a ti? O que é que pensas que nos acontecerá se tu... Percebi um rápido olhar de Brianna pelo canto do meu olho. Ela virara-se parcialmente, vira-nos, e agora olhava com radiante ar de aprovação o que ela julgava ser uma demonstração de carinho dos pais. Jamie também a viu. Ouvi um arquejo débil de divertimento. Nada me vai acontecer, disse ele decididamente. E abraçando-me firmemente, calou a discussão com um beijo de encerramento. Ouviram-se aplausos vindos da fogueira. Encore! Gritou Fergus. Não. Disse-lhe eu quando me soltou. Murmurei, mas com toda a veemência possível. Não encore. Não quero ouvir mais o raio do nome do Stephen Bonnet. Vai correr tudo bem. Murmurou ele, apertando-me a mão. Confia em mim, Sassenach.